Charlie Alfa Tango, mantém a proa da, do farol de Itapuã, ingresso a final da 35 para fazer o cruzamento a baixa altura sobre a pista. Ah, ok. Então vai passar o farol de Itapuã e vai ingressar na final da 35 para cruzamento da 1028, graças. O Olimpo 04 gira a base e a porta final na 0. Atualizado, gira a base e porta na final da 004. O Vitor, chame a torre em 1 no 8.95. Leda, após Leda voa IDEV, onde intercepta o eixo da Aerovim e segue conforme. Eu permito que 50 Aerovim. Controle em 1 no 9.8, aciona 5002 no transfondo. Autorizado conforme 340 com curva direita Lael, Dael Leda após IDEV. Controle 5098, aciona 5002, o azul 4089. Azul 4089, correto, reporta pronto, inspecionamento, portão 9. Reportará. Portão 3290, na escuta? Na escuta. Juliette, portão 08. Juliette para 08, na 3290. O Jai Alfa Tango 360 pela direita, da presente? Da presente, 360. O Olimpo 04 baixou e travou? Ingressando na final da 0, baixado e travado. Olimpo 04, informa o tráfego do helicóptero, 500 pés esquilo, a sua direita, setor sul do campo. O Olympus 04. Autorizado, toque emitido, a pista 10. Autorizado, toque emitido, a pista 104. O 021 mantém o ponto, espera. O 067 decolado 52, 1098 controle. 1098, voo 2067. E o Papa Romeu da Fatango autoriza o cruzamento na retaguarda do Wagner na final da Vega? É um P3 da Força Aérea. O Charlie Fatango mantém a vertical da farol do Itapuã, realizando espera por 360 na vertical do farol do Itapuã. Ok, tá aguardando com 360 na vertical do Itapuã, tá bom? Charlie Alfa Tango prossegue via litoral, reporte na vertical aqui de Estela Maris. Vou reportar o sul da torre, positivo? Isso, a torre nova em construção, o Charlie Alfa Tango. Ok. Torre Oscar, a 2 que está rotatório, ingressando na final 197. Gente, Oscar Tango Victor, já baixou travado? Negativo, Oscar Tango Victor. Reporte quando baixar travado, o Oscar Tango Vitor, final do 17, o altímetro permanece no 0 no meio. Gente, Oscar Tango Vitor. Papa Tango Lima, Hotel Juliette. Papa Tango Lima, Hotel Juliette, controle Salvador, aciona identificação, desça para nível 120, NH10 no meio, autorizado, correção, vou ir na proa de Mari para interceptar a chegada. Pro, autorizado 120 pro Animar e se possível autoriza a gente uma proa para confirmar a borda. Qual nível após visual? Prossegue? Vai no 080, conforme o plano e prossegue no 065 visual. Em Salvador, 120 graus, 099, Oscar Tango Vitor, atente a pássaros, na curta final. Charlie Alfa Tango mantém a presença no setor. O centro Recife no, ao telefone, só um instantinho, por gentileza. Inicial, nível 080, confirma? Inicial 080, após 170 milhas, leva a instrumento, processo 065, visual. Gente, copiado, só um instante, por gentileza. Caso não estabeleça contato com o meio, alterne em 128.8, 126.0. Positivo. 128.8 e 126.0. DCA November Quebec uniforme, nível 080 inicial, decola da 17, curva direita no perfil da saída Arbor. Após Arbor, direto destino, controle em 119 decimal 8, torre em 118 decimal 95, aciona 5004 no 3 pontos. Na bata para acionamento e táxi de colagem, torre em 118 decimal 95, ajuste no 096, bom voo. 16098, graças, boa, tá? Gente, Charlie Alfa Tango prossegue com controle agora no litoral forte, 109.8. Grato, senhor, grato. Controle Salvador, boa tarde novamente, é o Papa Romeu Charlie Alfa Tango. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, controle Salvador. Devo. Condições visuais, 500 pés, reporte a 20 milhas BR. Vai reportar 20 milhas fora, Tango. Aguarde para o táxi, temos um tráfego ingressando agora para a Bata. Ah! 5474, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 1, questão, desça para nível 060, QNH10, 16. Papatango Lima Hotel Juliette, desça para nível 050, Lima Hotel Juliette. 50, Lima Hotel Juliette. Porta no ponto de espera, Mike Tango. Salvador, o gol 1867. É, muito boa tarde, está na frente da Oscar para Brasília, Bruno para Fábio. Está bem, 10, 1-0 graus, 1-0-9, limpo 04. Toque repetido, pista 004. Azul 50, continuando decolado, 58, controle 198. 198502. Controle, boa tarde, Azul 5021, decolado na sua escuta. Azul 5021, boa tarde, contato radar, se mantenha nível 360 após 2000 pés, voe letra. Após 2000, voa letra. 5021. Lima Hotel Juliette, confirma indicada. 8, 5, 2, 0, 6, 7, chame Recife no 251, alterna no 3395. 251-2395. 1-3395 é secundário. 3395. Obrigado, uma boa tarde. Boa. Lima Hotel Juliette, tem condições de manter essa velocidade para sequenciamento até a próxima marca do externo? Afirmo, Lima Hotel Juliette, você poderia coordenar um do certo para a gente aqui? Gente. Gol 1867. Afirmo, gol 1867, copia Brasília 360. Afirmativa. Autorizado para Brasília, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta peso Luno 7 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 19, decimal 8, aciona 5006 no transporte. 74, confirme indicada. Na escuta, tá na proa de mares. Trip 5474 indicada. A 240. Gente. 201, controle 198. 198, grato. Controle Salvador, esse é o Papa Romeo Mike Serra Golf, decolado na sua escuta. Papa Romeo Mike Serra Golf, contato radar, se me mantenha 3 mil pés no perfil da saída Momo, Mike Serra Golf. 3 mil na Momo ou na água? Não é só um arco. 3 mil na água. Serra Golf foi arco, da presente. Tira a tua água. Serra Golf, confirme a prova ideal para destino. Radial 290. Gente, da presente voo direto destino, restrito ainda a 3 mil pés. Direto destino, 3 mil pés, a mais Serra Golf. Golf, você me mantém o nível 080. Vai subir pro 080, mais Serra Golf. Lima Hotel Juliette, desse mantenha 3 mil pés, desconsidere as restrições em TAP. 3 mil pés, desconsidere restrições, Lima Hotel Juliette. 5474, reduza para 2109. 574, reduza 2109. 04, livre base, reporta final, baixa travado, no limpo 04. Livre base, reporta baixa travado, 04. Hotel Juliette, desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 6, está autorizado ele a seguir da pista no 0, reporta estabilizado. E após Duna, já informe a torre que irá pousar no 97, já foi coordenado. Então, o Lima Hotel Juliette. Final do no 0, baixado e travado, altímetro 04. Livre toque remetida, Olimpo 04, vento 120 graus, 09 nós. Autorizado toque remetida, Olimpo 04. Papatango Yankee Romeu Tango, controle. O Yankee Romeu Tango, controle. Papatango Yankee Romeu Tango, controle. 5021, chame Recife no 251, alterna 1-3395. 251 ou 3395, 5021. Quatro tocou e arremeteu 05, esquerda, perna do vento no 1500 pés, reporta para girar a base ali 04. Esquerda, 1500, reporta para girar a base 04. Patanga. Papa Romeo, Max de Ragolf, para prosseguir na subida, curve agora à direita na proa 330, limite a manter esta proa por aproximadamente 1 a 5 milhas. Chegou sobre o lado, mas compreendeu que é para pegar a proa 330, mantendo a subida, o Max de Ragolf. Afirmativo. Lima Hotel Juliette informa tráfego nessa posição de uma para 12 horas 10 milhas rumo noroeste, é um Sierra Romeo 22 passando a nível 050 em subida ao 080. Paciência, Lima Hotel Juliette. Canal 63 no 5, autorizado a chegar da Amanda e se mantém o nível 050, altímetro no 0 no meio. Trip 5474. Na escuta. Trip 5474, vetração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, o limite é o localizador, desça para 3.000 pés, KNH no 0 no meio. 5474, TH. Zero 04, livre base, reporta final, baixado travado. Utilizado base, reporta final, baixado travado, 04. Trip 5474, reduza para 1809. 180, é isso? 1809. Deixa o 80, reduzindo. Siga. Gente, confirma a altitude aqui, Romeu Tango. Gente, cheque transponder, não recebo modo alfa e modo charlie. Controle, dá pra gente, Max Terra Golf solicita já o 065. Max Terra Golf, confirme modificação das regras. Afirma. Gente, regras de voo modificada 1608, dá presente direto destino autorizado. Tirar de destino 065, mais Terra Golf, grava. Max Terra Golf, quando possível, estimado para pouso. 1705. Gente. 5474, reacima a navegação, veio para a duna, desce para 2.000 pés, altímetro no 016, está livre ILS, reporta estabilizado. 474, gente. Serra Golf, confirme estimado 1705. Afirma. Quem? Está destravado, 804. Livre, toca remetida, pista 1-0, vento 120 graus, 109, Olimpo 04. Dá pra fazer metido, pista no 004. Estrado no localizador Lima Hotel Juliette. Lima Hotel Juliette, essa é minha torre na 895. 395, obrigado. 5474, vou e Duna. A Jana Pro de Duna. Possibilidade coordenar o posto na 17? Afirmo Lima Hotel Juliette, reporta para cancelamento do plano. Só pra gente já propõe mudança de regras, Lima Hotel Juliette. Gente, base curva esquerda, base pela direita da 17, reporta na curta final Lima Hotel Juliette. Base pela direita da 17, reportará na curta. Obrigado, Lima Hotel Juliette. Lima Hotel Juliette, modificado 08. Romeu Tango, ainda negativo o modo alto. Olimpo 04, tocou e remeteu a zona 0. Curve à direita, perna do vento pela direita. E mantenha pro outro farol do Tapão aguardando para ingressar a final da 1-0. Olimpo 04. perna do vento pela direita, farol de Itapuá, aguardando para a ligação na final para o zero, Olympus 04. Olympus 04 confirmando, é mais um toque arremetida? É, se possível nessa, realiza uma arremetida no ar e a próxima pouso final. Sente. Cana 6315, voe Duna. Duna, 6315, obrigado. Você entrou certo? De 5, devido a tráfego agora nessa posição de 11 para 12 horas, 22 milhas, rumo oeste. É um Sierra Romeo 22, montando nível 065. 7, 1, 6, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Serra Golf informa o tráfego nessa posição de 12 horas, agora está a UNA 5 milhas rumo sudeste, correção sudoeste, correção sudeste, é um Airbus 320, passando em nível 100, descida ao 075 restrito. Assim, ocorrendo aeronave de casa, mais Serra Golf. 5474 cruzando, atingindo 30, 3000 pode descer para 2000 na proa de Dula. Afirmativo, foi autorizado, 5474, e reporta estabilizado. 5474, sim. Sendo curva pela esquerda, evitando a 35, Olympus 04. Pistão 1-7, baixo e travou ali, motel Gillette. Repouso, pistão 1-7, vento 1-2-0 graus, 08 nós, ali, motel Gillette. Confirma o PAT, ali, motel Gillette? Lugar da data. Sim, já pré-autorizado o backtrack. Ok. Torre Salvador, trip 5474. Trip 5474, ajusta 1-0, 1-6, aguarda a autorização de pouso, reporta quando baixar de travado. 5474, gente. Gente, tem frequência livre e Yankee Romeo Tango. Cena 63 no 5, tráfego 3 horas ultrapassado, é, desce para 2000 pés, altímetro na 0,6, está autorizado LSX rei da pista na 0, reporta estabilizado. 2000 na 0,6, reporta estabilizado, está autorizado LSX, é 3,6. 4 passando sim, pela baixada travada. Lima, Hotel Juliette, Zona 4, reporta levando a pista 1-7. Subir montanha ao nível 085, Mike Serra Golf. Tá. 5474, confirma, baixou, travou. Livre pouso, na final baixar travado, aguardando a autorização para o pouso. Sete, tráfego à direita, 1.500 pés da Força Aérea, ingressará a retaguarda do senhor, tem livre pouso, não interfere, vento 1-0 graus, 099, trip 5474. 474, entendeu, livre pouso, está chegando muito, com cheio de ruído, é isso mesmo? Afirmativo, livre pouso e um tráfego à sua direita, agora já superado. Informo também uma aeronave sobre a pista auxiliar com transponder acionado, em caso de resolução. 474, ciente, graças. Fazer uma coisa, eles chegaram, pode ser da papá, autorização para o comum. A Batalha 2230, bom dia. Prepara a saída da Arbora, né? Tá guardando o copo? Reportar a final 04. Estacionar a frequência livre. Telemia 325, reduza para aproximação. Reporta estabilizado. Passará estabilizado e reduz. É, apresenta. Transponde standby, por gentileza. Graças. Só um instante, eu vou verificar, não possuo plano de sistema. Só um instante, por gentileza, o índio November Alpha. Solo 17, solo agora no 211. 211, agora só. O Índio November Alpha na escuta? Só me confirma o setor de sobrevoo. Tipo 5474, táxi em frente, Alpha Kilo Pass 3, atento ao sinalizador. Alpha Kilo 3, atento ao sinalizador. Gente, o Índio November Alpha, só um instante de copy, gentileza, número 2. Batalha 2230, copia? Copia 2230. Autorizado para a vitória da conquista, nível 180. Decola da 110 com curva direita, perfil da saída Arbor, após posição Elefa. Após Elefa, conforme rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, aciona 5032 no transponto. Autorizado 180, para 10, direita, Arbor Elefa, conteúdo 08, aciona 5032 no 230. Passagem 2230 correto, parte 3, chama para um prospecto, não é mesmo? Chamará 8230. Damari, desse mantém o nível 050, altímetro no 0 no meia. Ajustado no 0 no meia, quando passa a 0 050, por enquanto vai manter. Você está autorizado a projetar, será escrito? Autorizado. Muito obrigado, senhor. Decimal 8, torre 118, decimal 95, aciona o padrão 01971. Pro 089 tem condições de decolar, fica autorizado? Afirma. A linha mantém agora a autorização, 4089, agiliza a manobra. A linha mantém agora a autorização, 4089. Sua arremetida para ingressar na perna do vento, por 04. Sim, ativo limpo 04, curva esquerda, 1.500 pés, até a porta para girar a base, por limpo 04. 15.500, portará para girar a base, 04. Tenha o nível 080, altímetro no 0 na meia. Opa! 1-0, 1-6, ajuste. Continua a aproximação, reporta abaixado e travado, guardando o pistalismo. O 63 e o 05. Pode ser, vou abaixar o pistalismo e já está embaixo travado. Azul 4089, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-09, azul 4089. Azul 4089, azul 4089. Ataque. Tango, ciente, confirmando o distrito 7, responda, não recebo mesmo. 1-8-6-7 está pronto para o pushback e acionamento na 04. 1-8-6-7, autorizado, reporta táxi. Reportará para o táxi do 1-8-6-7. Solo da 3216 com informação para baixo. Da pista, aeronave da Força Aérea, 1.500 pés, não interferiu na aproximação. Vento, 120 graus, 10 nós. Xané 6315, livre pouso, pistola 0. 6315, aeronave, pista, livre pouso. Xané 6320, após ITAP, desça para 2.000 pés, altímetro 90 no meia, autorizado ele a rede pistola 0, reporte estabilizado. Ponte TAP 2016, reportará estabilizado da 1063. Controle Salvador, voa, Sargento 489, passa 1.000 pés em subida. Primeira nave. Bazu 4089, nada El. Azul 4089, boa tarde, autorizado chegada, contato radar, se mantém ao nível 340 após 2.000 pés, voa em Leda. Azul 4089. Após 2.000, voa Leda, 340, autorizado, Azul 4089. Tabatango, Whisky, Oscar e Uniforme, boa tarde. Ajustes e os corredores visuais de Salvador, semicondutor ideal de descida, altímetro 90 no meio. 5, chama para um pushback, se não me engano. Reporta para. Xané 6315, 122 do seu solo. Direita, 1211. 6315, táxi Alfa Juliette, portão 9. Salvador, Xané 6119, levanta a pista. Xané 6315, liberou a pista, confirmando. Afirmativo, liberou a pista. Whisky, Oscar e Uniforme, desça e mantenha 1.500 pés, reporte ingressando, correção, reporte Paripe, foi Paripe, reporte Paripe. Copiou o Whisky Oscar Uniforme? Olimpo 04, cheque trem, confirme e pouso autorizado. Pista 10, 120 graus, 09 nós. Final do 90, baixado, travado, autorizado, pouso final, Olimpo 04. Em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no meio, bom voo. 16 à direita, já vai chamar 1-2-4-5, voo 1-8-6-7. 4, boa tarde, autorizado chegada a mar e deixe mantenha o nível 050, altímetro no 0 no meio. Até a chegada, tá 3-0-4-4. Papa Romeu, Bravo Serra Serra, prossiga. Ciente, Bravo Serra Serra. Cheque, corresponde, não recebo meio. Reporte ingressando Interlagos, o Bravo Serra Serra. Autorizado, vai manter vertical da estrada do Coco e remonta ao norte da torre para final da 1-7. 5, direita na Eco, pós Alfa, Delta chama para cruzamento da 1-0. Eco, Alfa, Delta, para cruzamento da 1-0, depois, certo? Rumo 867, está pronto para cruzamento da 1-0. Uno 867, autorizado a linha de decolagem pista 10, vento 120 graus 099. A linha de decola com 1867. Torre, boa tarde, Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Estado bom. Charlie Alfa Tango, aguarde. Terra, terra, confirme transponder acionado. 0112, cara. Gente. Controle Salvador, bom dia, o trip 5240, informação Papá transfere. Trip 5240, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha o nível 070 quando no ideal de descida, QNH 10 no meio. 10 no meio, no ideal descendo para 070, trip 5240. Estabilizou, CNR 6320. Chame a 320, passou Duna, completa aproximação, chame a torre 9895. 1895, grato, chame. Ano 41, desça e mantenha 4000 pés, altímetro no 0, 16. 4000 com 26, é um padrão. De imediato autorizado o cruzamento ali pro 04, reporta livrando. Cruzamento foi para livrando 04. Torre, Salvador, 6320 do Oceanero, baixado e travado. Chanel 6320, ajuste na 096, chama aproximação, guarda pista livre. Já informa o tráfego helicóptero, esquilo, 500 pés. A esquerda da aproximação não interferirá. O 6320. Agora pista livre, vento 120 graus 089, livre pouso 6320. Livre pouso, trocando 6320. Passando a frequência livre, boa tarde. Sete, decolando as 28, controle 198, boa viagem. 867, saída Ambor. Bom, no 867, contato radar, se mantém o nível 360, após 2000 pés, voa e eleva. Após 2000 pés, eleva, subindo 360, gol no 867. Copa mantenha, ponto de espera da Oscar. Telefotango ao norte da torre, base para a final da 17, está no visual com a Avianca na final da 90. Filmo Charlie Alphatango, retaguarda do mesmo, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 099, Charlie Alphatango. Autorizado na retaguarda da Avianca, final da 17, Tango. Tá 3144, reduza para 2209. 220, tá 3 no passado. O Índia November Alpha após o pouso do helicóptero esquilo, a linha porta pronta, cabeceira 17. Retração para sequenciamento, curva esquerda para 200, o limite é o localizador. Desse mantenha 3000 pés, 6141. Esquerda, centro, localizador, 3000 pés, 6141. esquerda, 200 pro meu patrão, né? Negativo. Ok, graças. Meu, no 41? Afirmo, 200. Ciente, porta pista livre, considero só os 30. Funcionário 6320, táxi de Alfa, reportando seu táxi de net para ingresso. Alfa, 6320 para ingresso. Direita, base. Salvador, o Bravo Serra, torre em direção a Interlagos. Primeira nave. Papa Romeu, Bravo Serra, Serra, em direção a Interlagos. Gente, Bravo Serra, Serra. Desça e mantenha 3.000 pés, está livre da restrição de altitude em TAP. Confirma a chuva, por gentileza? 1-0 no meio. 3-16-3-0, tá? 3-1-4-4-10-10. Trip 5-2-4-0, abandonando 2-1-0 para o 0-7-0. Trip 5-2-4-0, ciente, desça e mantenha o nível 0-5-0, altímetro na 0 no meio. 0 no meio, descendo para 050, trip 5240. Chanel 641, desce para 2.000 pés, altímetro 90 no meio, aguarde o último vetor para interceptar o ILS. 2.000 aguardando o grato, é um padrão. Livre decolagem, estão na 7, vento 120 graus, 099, índia November Alpha. Ingressa com cautela quando possível, Juliette, portão 10. Termativo, senhorita, visual, montar, então a porta está, está autorizada, ingresso 10, é o... Liga. Acesse o jogo, campo. Gente, aguarde transferência, Bravo Serra, Serra. Aguardando, Serra. General 9975, autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, onde intercepta pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-0-5-5 no transponder. Autorizado, ganhando 360, decola da 1-0 com curva direita, saída da El. Leda, após Motiva, na pêndulo 1-0. 119-8, controle de saída 5055, é o transponder, Sideral 9975. Sideral 9975, correto, parte 3, chama para um feedback, filamento. Só para confirmar, o outro neto é livre na frente, já confirma. É 320, tem condições de endereçar com cautela? 1-0 em segurança, autorizado, Juliette, portão 1-0. Outro vento da 1-0? Bom dia, Novemberal, autorizado cruzamento da 1-0-28, sobre a linha do litoral. Autorizado cruzamento do campo via litoral, em Deus Vedral. 3-1-4-4, desse mantenha 2.000 pés, QNH-1-0 no meio, aguardando o ILS, número 2 na aproximação. Desce 2016, tá 3144. Bravo, CACR, informa o tráfego à sua esquerda. Um Charlie 150, 1.000 pés. Tá visual? Tô visual, senhor. O Avianca. Sim. Vamos deixar minha torre no 895. 395, boa, né? 141. 0196, bom voo. Mate o Índia, ponte espera da 101895, 32, 116, obrigado. Tá, saiu 2260 autorizado, reporta ataque. November Alpha, mantendo meu pés, corredor forte, apenas controle, 1-9-8. Uno meu pés, corredor forte, 1-20-8, confirma? Confirma, 19-8 controle. 19-8, November Alpha. Bravo Sierra Serra, mantém o setor aguardando para seguir parte 3. Bravo Sierra Serra. Já está mantendo o setor, Sierra Serra, senhor. Xalé 6141. Vento 120 graus, 10 nós. Pouso autorizado do pista 10, Xenair 6141. Pouso autorizado na décima, 141. Formação helicóptero, 500 pés, no setor norte, sem interferir na aproximação. Décima, 141. Salvador, é o Papa Romeu, Índio November Alpha. Agora dá no 7, transponder 0171. Índio November Alpha, ciente, 1 mil pés, corredor forte. 1 mil pés, corredor forte, o Índio November Alpha. Por gentileza. Quatro estabilizado. Firmo. Só minha torre no 895. Certo. Vai fazer na curta pro passo 3, certo? Altímetro na 0 no meio, 1-0 no meio altímetro. Está autorizado LS X-Ray da pistão na 0, reporta estabilizado. Descendo para 2000, ajustado 1016, autorizado. Ele se reportará estabilizado 5240. 16, ajuste, aguarda a pista livre. Reporta baixada travada. Já está baixada travada. Sente, guarda apenas pista livre. Sente. Já na curta para o Pato 3, o Pato Serra Serra. Sete visual, informa a TR, saindo do Pato 3, retaguarda do mesmo, evitando sobrevoos de outras aeronaves. O Bravo Sierra Sierra reporta no solo controlado, vento no 20 graus 09 nós. Tá visual com a TR, vai reportar no solo controlado o Sierra Sierra. Poxa, né, 6141 na escuta? Chega. A gente mantém a Alfa dando passagem ao helicóptero que pousa no Pato 3, após estar no solo 1211. Confirma, jogando no solo, deixa eu ver, Sierra. 211. 211, dando passagem ao tráfego aí do helicóptero 641. Torre, tá 3216, ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera, tá 3216. Mantém. Tá 3144. Vento 120 graus 09 nós. Livre pouso, pistão na 0. Tá 3144. Pode autorizar a pista 10, 3144. No solo controlado no Pato 3, o Bravo Serra Serra. Os 39, chama pra decolar de Bravo Serra Serra. Corrijo. O Bravo Serra Serra, aos 39. Aos 39, vai fazer na função da nova decolagem, o Serra Serra. 1-2-1-1. Graças. Tráfego Salvador, TAM 3283, Brasília 360. Tá, Papão 3283, a informação em curso é Papão, estão de Cobo, por gentileza. Posição 8, Papá está ciente, aguardando, 3283, nível 360 ou qualquer outro autorizado. Após o companhia tocar a linha e mantém pistola zero. Após a linha e mantém no zero, 3296. Oi, muito boa tarde, eu falo do Bravo Quartel. Ingresso não, padrão. Cena não, padrão. 6141, ingresso Juliette para a posição 0541. Mais tempo, é um padrão. Salvador, é o Papa Romeu Bravo Serra Serra. Eu sigo, Bravo Serra Serra. O Serra Serra acabou de pousar no 43, senhora. Poderia coordenar, por gentileza, o transporte do passageiro para o terminal? Gente, quantas pessoas, por gentileza? São duas pessoas, Papa. Duas pessoas. No 44, solo aos 41, pode virar a direita, ano 21, na décima 1. Direita, 21, dá 3, 2, 3, 1, 4, 4. Essa minha torre na 8, décima 95. 18, 95, 52, 40. Whisky, Oice, uniforme, reporte, rotatória. Aguardará. 5, 2, 40, aguarda pista livre, 1, 0, 1, 6, ajuste. Passaria 2230, ponto de espera, mantenha. É o nível 050, altímetro na 06. Autoridade de chegada na área, descendo ao 050, descendo ao 06, possibilidade de Guaduna ou Itap. Foi Itap, 2008. Táxi será o 99753 ao bordo, 3 horas e 20. Alterna Ribeirão Preto, será o 99753, táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1 ou 8 decimal 95, ajuste no 0, no meio, um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera, chama 28295, obrigado senhora. Passador 3283 no 8, feedback, acionamento, aguarda na costa. 3283 autorizado, reporta pronto para o táxi, aguardando o copo. Botara. Botão 3144, após a passagem da aeronave da Federal, ingresso Juliette, portão 01. Vem, Federal, portão 135. 144. Botão 3825, copia? 3835, copia? Autorizado para Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita, descida da saída da El, Leda, após posição Motiva, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19, decimal 8, aciona 5-0-4-7 no transponder. Botão 3805, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, intercepta peso 1-0 e segue conforme o plano. 3198, controle 5047, transporte. Botão 3805, correto, portal 612, chama pronto, espere seu nome. Toma lá, 3805. O 3283, pediu a remoção do gate. É, não tem operador aqui no 8, por favor. Gente, o contato tem zero. Obrigado. Salvador, eu faço o meu braço da terra para quanto? Papa Romeu Bravo, Serra, Serra, prossiga. 043 acionado, senhora, é cópia para o destino Serra Índia com Índia. 5211. Direito 211, 5240. Quando autorizado a parte do Pátio 3 com Proa Norte, em coordenação com a torre? É, afirmativo, cara. Gente, Salvador, para Sierra Índia com Índia, 500 pés, em coordenação com a torre, decolagem a partir do Pátio 3 com Proa Norte. Torre opera em 118 decimal 95, controle em 119 decimal 8. E aciona, confirma o último transponder acionado? 0112. Mantenha o último transponder acionado, Bravo Sierra, Sierra, corteja toda a informação, por gentileza. O Sierra vai decolar em coordenação com a torre com Proa Norte, destino Sierra Índia com Índia, mantendo 500 pés, vai acionar o 0112, o controle é 119.8, a torre 118.5, 0 único a bordo no pátio 3. Copiado para a decolagem, torre transfere 118, decimal 95, ajuste no 096, bom voo. 0116, 285, grato, o Sierra Serra. 5240, inicialmente Alfa Kilo Pátio 3, atento ao sinalizador. Kilo Pátio 3. Dando autorização de decolagem direto. Sierra Serra, mantém escudo? Estou escudo, Sierra. Geral 9975, fonte para pronto. Geral 9975, ali, mantém pistão zero. O Bravo Sierra Serra prossiga com a informação? Está acionado e pronto no Pátio 3, aguardando autorização para decolagem direta com o Proa Norte. Sente com o Proa Norte, reporta fora do solo, o vento no 20 graus, 109. Bora, 12, Bravo Sierra Serra. Autorizado a decolagem com o Proa Norte, vai reportar fora do solo o Sierra Serra. Sente a retaguarda, aeronave da Trip, ingressando no Pátio 3. Tá visual com a minha, com o Sierra Serra. Da árvore, transmissão elétrica, controle 109.8, aciona 5053, 3283, ponte 08, aguardando a remoção do trigo. Sim, solicitando o nome de Titã, 3216. Muito obrigado, senhor. Decolado aos 47, controle 119, decimal 80, rodeagem. 198.2.23. Geral 9975, mantém a posição, aguarde para a decolagem. Quem trata pequeno corte, decolou a frente, subida aí o convergente. Guarda, geral. Bravo, Serra, Serra, evite aí o sobrevoo da base aérea. E aguarde a situação de comunicações, considere decolado aos 48 minutos, o Bravo Serra, Serra. Evitando sobrevoo já, o Bravo Serra, Serra, grato. Brasil, Harbor 223. Romeu Bravo, Serra, Serra, chame o controle 1998, acione normal transponder 0112. 0112-1198, graça e ouro, Serra, Serra. Controle de Salvador, esse é o Papa Romeu Bravo, Serra, Serra, decolou do Pátio 3 com Proa Norte, acionado 0112. Romeu Bravo, Serra, Serra, prossiga visual, Serra, Índia, Coíntia, reporte visual para o local de pouso. Vai reportar visual, Bravo, Serra, Serra. O 2008, desça via para 2000 pés, QNH 1015, autorizado, final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 7, descendo via para 2000, ajuste no 0.195, estava estabilizado na ILS X-Ray, com 2008. No meia, chama centro Recife em 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 25, obrigado, uma boa tarde. Sideral 9975, vento 120 graus com 10 nós, pista 10, decolagem autorizada. Pode iniciar o Sideral? Afirmo, decolagem autorizada. Autorizado, iniciando o Sideral.